2016, nós tá de volta, jogando o jogo, batendo com o pé na porta. Vários por fama ou malote tentaram e se perderam, aceleraram e dobraram a curva da morte. Eu sei que eu demorei pra cima dos 1000 volts. Voltei bem, pouco incomodado com os bota preta que flagro que incomodei. Ah, 38 mil é trilha sonora bem respeitada no conceito com a maloca. Conversos, divisões, reincidentes, instigando em mentes, revoltas inteligentes. Pelas antigas até trocava soco, tentando ganhar teu respeito. Outro moleque, pardo sem pai suspeito, mas um filho de preto que aprendeu bem tarde a separar conceito de preconceito. Espere só mais um momento pra eu tentar expressar o que penso do preso enclausurado dentro do meu peito. Tô te escrevendo outro retrato falado, pintado do sofrimento, retaliação do tempo, daquele papo chamado de sentimento. Marginal alado, sentimental calado, quem foi forjado a ferro e fogo não aceita ser torturado. Eu já me procurei nos versos de Drummond, quando eu me encontrei já tava quase algemado pelo copom. Ainda tento, mas erro, lutar pelo que eu quero, sem dopa, fugitivo, cerrando grades de ferro. Nada mudou, mas quero que o futuro pelo menos seja brando, melhor que aquele ano que sem breve aviso alguém levou meu mano. Nós segue quente na milícia sem quem passe um pano, com vários desacreditando. Firmão pela favela, nós segue firmando o plano. Firmão pela favela, nós segue firmando o plano. Nós somos ventes com visões diferentes, sem grades ou correntes, sem medo ou acidentes, resgatando mentes de velórios contundentes, visões inteligentes com razões coerentes. Nós somos mentes com visões diferentes, sem grades ou correntes, sem medo ou acidentes, resgatando mentes de velórios contundentes, visões inteligentes com razões coerentes. E eu já quis ser o mais monstro no meio do crime, daqueles que assalta banco e da fuga de filme, ser o narco mais procurado do Brasil. Mas mal te vi dispor pra dar uns tragos, imagina então do fuzil, menino novo, como vários hoje eu achava da hora. Adrenalina dos manos chegando, contando as notas, pesadão de rua. Eu via eles como herói, cuzão, mas depois vi que não era nada disso não. Que se refém de uma polícia que diz proteger comunidade carente de cultura e lazer, limitado, sem condições de educação. Já fui chamado mesmo sem saber o que era um ladrão. Depois dos 12 minha visão foi se expandindo, descobrindo que era maldade. Eu vi mano matar sorrindo, eu vi passado, presente, sei que vai ter no futuro. Safado eleitoral se reelege em primeiro turno de campanha. Tio, isso mesmo, esse é o Brasil, do futebol, do carnaval, corrupção ninguém viu. Automático aqui é ter ganância desde cedo, ver moleque de 10 anos com um cigarro nos dedos. Pra muitos normal, pra eles o maioral, é o que fuma um beck que faz os B.O. mil grau. É o mais drão, não querem ser João, ninguém, mas não sabem que a liberdade é bem mais que vintém. Nós somos mentes com visões diferentes, sem grades ou correntes, sem medo ou acidentes, resgatando mentes de velórios contundentes, visões inteligentes com razões coerentes. Nós somos mentes com visões diferentes, sem grades ou correntes, sem medo ou acidentes, resgatando mentes de velórios contundentes, visões inteligentes com razões coerentes. Ah, 38 mil, enclausurado mente fria, cercado de grana, maldade, a luz do dia, companhia que atrasa lado. Com 13 fui base, líderes de enjaulados, cercado por vida moral e curta. Ouvindo sai menino, vai pra luta, não desvirtua, acorda cedo, vai de frente. Problemas são frequentes, eu preciso de você com a mente consciente, ciente que aos anos atrás o meu foco se alojou. Linda, esculpida, guerreira que se criou, lutou ligeiramente inocente, sem precedentes, de peito aberto, braços largos, inconsequentes. O tempo passa, nego se diz evoluído, necessidade bateu, indivíduo fudido, vira objetivo, firmão, no atrasalado, odula alvo certo, esquece de seu passado. As mãos se juntam firme, cair não é opção, gastando armamentos, gatilhos. gatilhos de redenção. Vamos seguir firmão, cola na minha, no caminho eu te explico. Por ti virei vilão, só pra te ver evoluído. Por vários iludido, coberto por ódio distribuído. Aquece o movimento, forjada a ferro eu tento. De pesadelo a base treme, com sofrimento lamento. Mas meu sangue na face distorce seu julgamento. Humor, tive que aparece, semente a prole cresce. Logo de prima já foi tenso, momento estresse, padece. Ela brilhando superou, chegou, lutou, me olhou. Ativamente certas, coragem que se alojou. Ativamente certas, coragem que se alojou. Nós somos mentes com visões diferentes, sem grades ou correntes, sem medo ou acidentes. Resgatando entes de velórios contundentes, visões inteligentes com razões coerentes.